Pessoas a bordo, tempo de chamada de voo. Pessoas a bordo, 03, tempo de chamada de voo, 1 hora. Então, meu voo, decolagem por conta e risco, reporte fora do solo. Vento aqui tá 030 com 5 nós. 30 com 5 nós, decolagem por conta e risco, hotel, Romeu Gol. Salvador, é o bom 993? Eu sigo. Pode conseguir pro outro gate, senhora? O 1, por exemplo? É, porque só entra era que a gente ia essa parte de portões. Deixa eu verificar com o outro, né? Qual o tempo que ele vai iniciar o táxi, só um minuto. Obrigado. É 225 na escuta? Na escuta. O senhor poderia me dar o estimado de início de táxi? Olha, vocês estão pelo menos uns 2 minutos aqui que a gente tá com um probleminha aqui. Tá ok. 1935, hotel Romeu Golf, com curva à esquerda. O 2775 está em contato radar, passando posição coral, voe para o EDITAP, para interceptar a chegada a Mari, NH108, no reporte no ponto da EDITAP. Para o EDITAP, chegar a Mari, 2818, reporte para o EDITAP. 6219, olha o pessoal, o Chubex, colocando a aeronave, ataque 3 para o 43. Só um minutinho, só verificar a situação aqui, 6219. É. O 6225, ainda mais uns 2 minutinhos pro pushback? Ah, foi motivo, vamos acionar mais um. 6219, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Eu puxo acionamento, chamaram para o táxi, 6219. 1093, na escuta? Tudo bem? Nós verificamos aqui com a infraera, ela falou que o senhor, infelizmente, tem que aguardar nesse ponto, que o senhor deve ir pro portão 8, não tem outro portão pro senhor seguir, tá ok? Tá bom. Alô. Para o táxi 6225 POB 123. Chelé 6225, confirme autonomia alternativa. 3 horas alternando Goiânia. 5, desça para o nível 050 e após a etapa desça via para 2.000 pés do Senegal no 09. 5.000 até a etapa após 2.000 do Senegal via 2.000 do 2.000. controlador, bom dia, é o Passaredo 2229 com a informação Kilo. Bom dia, Passaredo 2229, acione a identificação. Vou para o EDITAP para interceptar a chegada Mário Kenegal no 018. Eu confirmei, ainda irá acender para que nível? Solicita como sinal 130. Voando EDITAP está presente, 2229. Sente nível no 30, reporte para descida, Passaredo 2229. Reportaremos para descida, 2229. Gol 1865, autorizado para Brasília, via Upslo 17, nível de voo 360. Saída Argor, após Alessa, decolada 10 com primeira curva à direita. Aciona 5563, frequência do controle de Salvador, 119.35. Sente autorizado 360, via Upslo 17, decola da 10 com curva à direita na Argor, transição Alessa. 5563, transponder, controle 1935 para o voo 865. Correto, voo 865, chame para o abstract acionamento. 865. Salvador 3890, autorização Recife 330 com a Kilo. 3890, prepara a saída PUC, aguarde cópia. PUC, aguarda, 3890. Oi, Salvador, bom dia, Oxiné, 6225, ponto de espera, 104. Oxiné, 6225, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 020 graus, 0612 de nós. Alinha e decola, pista 10, Oxiné, 6225. Para o táxi do Xenar 6211, CLB 153, 3 horas e 30, Campinas. Xenar 6211, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi de alfa. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste no 08. Táxi para a pista 10, via parte de alfa. Na torre, 3890, informa que temos aqui autorizado nível 310. Copia ou aguarda a coordenação? Tan 3890, autorizado para Recife via Upslo 17, nível de voo 310. Saída Puca, Jambo, Caju. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, aciona 5567, frequência do controle de Salvador 119.35. Estimativa autorizada pelo FAB 310, Upslo 17, Puca, Jambo, Caju, primeira esquerda, 5567, transponder, controle 1935, está no 4. Correto, Tan 3290, chame para o pushback acionamento. Amarão. Oxané 6211, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Livre, alinhar e manter, pista 10, Oxané 6211. Só Romeu Golf, condições visuais, ajuste 1018. Ajuste 1018, até Romeu Golf. 35, obrigado, bom dia. Qual controle Salvador, bom dia, Oceaner 6225, Árvore Elétrica. 6225, contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto elétrico. 380, autorizado direto elétrico, Oceaner 6225. Chegada para 2 López, o Kenegal 1908. 050 TAICAP, após via 1908, 2229. Passou 2775, autorizado final e LS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Paciente 2775, autorizado LS X-Ray, já 1-0. Oceaner 6211, decolador 32, chame controle Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 11935, Oceaner 6211, bom dia. Bom dia, Oceaner 6211, passa 2500. Bom dia, Oceaner 6211, contato radar, suba via saída da EL para nível 360. Saída da EL 360, controle direto, Oceaner. Oi, Leda, Oceaner 6211. Leda 6211, Oceaner 6211. O Hotel Romeu Golf já passou o farol da barra, está saindo do forte de Itapuã. Farol de Itapuã, desculpa. Gente, Hotel Romeu Golf, intenção é prosseguir para pouso na Irmã? Negativo, senhor, é somente sobrevoo. Gente, sobrevoo próximo ao farol de Itapuã. Gente, Hotel Romeu Golf. Grato. Alfa 1895, chamando. exame LS, o 2775. Azul, 2775, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895. Pedro 2229, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Final no zero X-Ray, vai reportar estabilizado 2229, passa 13. Azul 2775, autorizado pouso pista 10, vento 020 graus, 04 nós. Autorizado pouso 2775. Centro Recife em 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, decimal 8, 126, decimal 0, Xené 6285, obrigado, bom dia. Bom dia. Alfa, Uniforme Alfa, reportará para a empresa, parte principal. Radar, passa a posição coral, foi para o DITAP para interceptar a chegada a Mário, QNH 1018, reporte no ponto e da descida. Boa etapa da presença, reportará a descida, o 4958. Confirme visual com a TRF, curta final no zero. Afirmativo. Então 3890, após a passagem da TR na curta final, a linha mantém pista 10. Gente, após a TR, ele mantém 3890. Chama 6211, chama Centro Recife, em 125 decimal 1. Alterne 133 decimal 25. 1251, 1325, posição 11, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, posição 1, Azul 4958, até a etapa desça para o nível 050 e após prossiga a via chegada para 2000 pés, QNH no 018. É o 50 em etapa e depois prossegue via para 2000 pés com 1018, azul 4950. Ingresso, parte principal, depois são 02. Alfa, Uniforme Alfa, autorizado, reporte para a posição 02, reporte ao terra. Alfa, informe Alfa, abordaram o certo. Na direita, chama o Sol 121 decimal 1. Sim, Sol 121, 2775. Dado decolar, pistão no zero, vento calmo. Descendo, antena 3890. Funciona identificação dessa via, chegada bom para 4 mil pés, o Kennedal no 018. Vou no 018, descendo via, 4 mil pés, o estado, vou no meio para chegada bom. Vou 963, aguarde para o feedback número 2 no setor. 963. Irá se aproximar da final da 10. Somente por alguns instantes, senhor. Vou fazer coordenação, se possível. Esse é o meu golfe negativo. No momento, negativo, livre a área, uma aeronave ingressando na final. Aterra o meu golfe. Vai ter que ele vai livrar ou aterra o meu golfe. Zero, decolada 42, chame controle Salvador em 119-935, bom voo. Confirmo, 1935. Na 3890, afirmo, 119-35. Muito obrigado. 10, agora com rumo do litoral, João Robson 44. Chame a torre de Salvador em 118-95, bateria do 2229. 2295 vai chamar, ciente do tráfego helicóptero no litoral. Obrigado, ótimo dia. Bom dia. Então, meu golfe, para o sobrevoo em Itapuã e região próxima à final da pista 10, chama a torre. 118.95 e aguardando a mesma para autorizar o sobrevoo próximo à final. Ciente, 118.95, hotel Romeu Golfe. Controle até 3890. É 3890, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 310. Estimativo, sobe via até 3890. Quanto possível para onde é Aracaju, senhor? Aguarde. Azul 4958, autorizado final e LS X-Ray. Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, reporte estabilizado 4958. Bono 649 desta via para 2000 pés. Desta via é bom, senhor. Bono 649. Controle o hotel Romeu Golf, está no farol de Itapuã, comprou a farol da Barra. Só manter a sua escuta, senhor presidente. Gente, mantém a escuta de retorno ao farol da Barra, o hotel Romeu Golf. Boa. Transição elétrica, direto, crítico, entramos no 21. Nível 360, 5562 Antônio, conclua à direita após. Vai chamar 1935. Correto, vou no 1935 para o Shrek. Chamaremos. Gente, Alfa, Flamengo, Alfa, bom dia. Aerosec 1865 com 173 a bordo, autonomia 2 horas e 36 minutos, alterna Goiânia. Com 1865, autorizado o táxi para o ponto de pé da pista no zero, via a parte principal, o táxi Vila e Alfa. No ponto de pé da semi-torre em 1.8.95, ajuste 1.08. Esse é autorizado via parte 20 Alfa, ponto de pé da 295 para a torre, 1.08, ajuste o voo 1.8. Gol 1963, coordenei com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia, autorizado o feedback. Chame para táxi. Posso, colega da companhia, autorizado, Gol 1963. Sim. Dois Salvador, bom dia. Gol 865, próximo consideração. Laparedo 2229, no solo 847, livre a próxima à direita, chama o solo 121, décima 1. 1-2-1-1, grato, bom dia, 2229. Gol 865, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, 1-865. Solo, bom dia, Laparedo 2229, livrou nosso escuta. Bom dia, passarei 2229, táxi via Alfa, reportante da Júlia. Alfa, vai reportar pra Juliette, 2229. Autorizado decolar pista 1-0, vento 340 graus, 04 nós. Gente, autorizado decolar pista 1-0, gol 1-2-6. Próxima, Juliette, passarei 2229. Passarei 2229, mantém a posição da Juliette. Temos um banho da Gol que finalizou o pushback antes de ataque para a ponte espera. Nossa posição seria 12, tem condição de agilizar rapidinho aí. 10 segundinhos, vamos lá. 1963, bem estimado para a gente de táxi. 172 a bordo, 3 horas e 10, Guarulhos. Gol 963, autorizado táxi para a ponte espera pista no zero. E a parte principal, taxiway India Alpha no ponte espera Semi Torre em 118.95, ajuste 1098. De Alpha 1895 no 098, gol no 963. 9.35, bom. 1935, obrigado, bom dia, com 865. Doutor Salvador, bom dia, com 865, Árvore Elefa, passa 1.400. 865, contato radar, subavia, saída Árvore, para o nível 360. Subavia Árvore ao 360, 865. 2229, à vista, a banca da Gol, taxi na sua esquerda. Passeio 2229, após a passagem do banco da Gol, autorizado táxi via Júlia para a posição remota 1-2. 5-9-5-8, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, bota. Torre de Salvador, muito bom dia, 5-9-5-8, estabilizada, que isso vem na sua escuta. 4-9-5-8, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Segue. Deixamos centro Recife, 1025, decimal 45, aperme, 1026, decimal 85. Centro 3890, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, 963, mantenha a ponte de espera. Mantenha 963. Azul 4958, autorizado pouso pista 1-0, vento 330 graus, 04 nós. Livre pouso no 04958. pisou na altura de zona, voo no 649? Afirmativo, voo no 649. Solo Gol 1093, ano gate 8, solicita acionamento da posição e posterior push. 1093, confirmar solicitamento, vai chamar para push? Afirmo, acionamento e chama. Autorizado, sem para push, Gol 1093. Acionamento chamando para push. Ari Manter, pista 1-0. Ari Manter 1-0, Gol 1-0. No solo 55, livre a próxima à direita e chame o solo em 121, decimal 1. Vai lá, Fox, vai chamar 21 agora. Solo, Salvador, bom dia. Azul 4959, livrou Fox, você escuta? Azul 4958, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Atente aos sinalizadores, posição prevista é a 6 Lima, 612 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, prevista 612 Lima. Da 958. Salvador, Gol no 649. Estabilizado, LS, X-Ray, 1-0. Gol no 649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Paulo Gol 1093, acionado 28, puxa, pushback. Gol 093, autorizado, pushback, sem para ataque. Autorizado, pushback para ataque, 9093. Azul 4958. Informo que a posição prevista agora é a 5 Lima, mas atente aos sinalizadores. 5 Lima prevista, posição 4958, gente. É 49, autorizado pouso pista 1-0, vento 350 graus, 039. Autorizado pouso na 1-0, vou no 649. Bom, 963, decolar 257, chame controle Salvador em 119, decimal 35, por favor. 935, por exemplo. Bom, 963. 963, corta radar, suba via, saída Delta no nível 360. Via 360. 1865, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, alterne 126, 0, 8, 65, boa. Boa. 49, no solo 00, livre a próxima à direita, chama o solo 121, no décima 1. Livre à direita, 121, pode livrar. Taxi via Alfa, pode antes da Júlia. Via Alfa, pode antes da Júlia. Papá Mike Juliette Romeu, decolado do Serra em Jaco Índia, confirma a região que sobrevoou. 1.48 a bordo, 2:58, alterna Campinas. Confirme a autonomia, Gol no 093. 2:58. Ciente, Gol no 093, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 108. Se é coordenação bilateral, se for o Romeu Golf, Mike Filete Romeu. Afirma, é o hotel Romeu Golf, Mike Filete Romeu. Vai manter bilateral com o mesmo gráfico, Mike Filete Romeu. Romeu Golf, informa o helicóptero Mike Juliette Romeu prosseguindo para próximo de Duna, o hotel Romeu Golf. Romeu 963, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Escuro 3325, Golo 963, boa. Boa. Aproximando a Juliette, Golo 649. Golo 649, avista Boeing da companhia taxiando à sua esquerda. Afirma. Após a passagem do Boeing da companhia, autorizado o táxi via Juliette para o portão 612, é Golo 649. Seu ativo, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso a Juliette, parte para o 612, Golo 649. Gol no 093, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 350 graus, 03 nós. Alinhe e decola, 093. Mike Juliette Romeu Visual com o Hotel Romeu Golf. Ainda é negativo o contato visual, Mike Juliette Romeu, mas está ciente do mesmo. Na minha apresentação radar está 1 hora e 1 milha. 1 hora e 1 milha, está procurando entre os prédios, Mike Juliette Romeu. Agora bem à sua direita, Mike Juliette Romeu. Romeu Golf Controller? Já superado o Hotel Romeu Golf, Mike Juliette Romeu. Hotel Romeu Golf Controller? Na escuta, controle, o Hotel Romeu Golf. Gente, Hotel Romeu Golf, tentamos fazer chamada anterior, era para informar do helicóptero Mike Juliette Romeu prosseguindo para a região já ultrapassado. Hotel Romeu Golf. Eu estava na escuta bilateral, eu tive só um pequeno problema no rádio, e aproveitando a chamada, autoriza o Hotel Romeu Golf com controle direto de Serra Novembro e Serra Novembro, já encerrado por aqui. Afirmativo, não há tráfego na final instrumento de Salvador, foi direto a Rimar. Direto a Rimar, Hotel Romeu Golf, graças. Controle, bom dia, 1093. Bom dia, 1093, contato radar, suba via saída Argo para o nível 360. Via Argo para o 360, gol 1093. Bom dia, cargo 8487, passando 200 para 110. Tem informação, Kilo. Bom dia, você cargo 8487, acionando a identificação, foi pro Editoque para interceptar a chegada da Amanda, essa para 4000 pés, QNH 1018. Voando Toque, solicitamos fazer o ILS Whisky, quando possível voar o Serra Vista 368. Gente, voo Serra Vitor 368 e autorizado. O procedimento LS Whisky reporte na final, o ABS 8487. Voo Serra Vitor 368, no procedimento Whisky, reportaremos estabilizado na intercepção, o ABS 8487. Salve meu Golf, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, da presente, posse. Bom dia. 3323, tá pronto, copy? Pronto. Passarelo 2223, autorizado para a vitória da conquista via rota do plano de voo. Nível 180, saída Arbor, direção elétrica, decola da 10, com primeira curva à direita. Aciona 5037, frequência do controle Salvador 119.35. 180 para conquista, está autorizado conforme o plano, decola Arbor Elefa da 10 com curva direita 5037, transponder 1935 ao controle 2283. Correto, passarei do 2283, vem para o feedback de treinamento. Escuta ali. E a voz está daqui do top, pode ser? Eu aguarde coordenação com o centro para Tosop, eu vou no 093. Afirmo. 1093, mantenha o desvio devido à formação e solicite ao centro Recife, projeto Azop, em 1228, decimal 8 ao término, 126, decimal 0. 228, 260 vai solicitar. Muito obrigado. Hotel Romeu Golf no solo 214, frequência livre. Boa. Boa. Salvador, bom dia, gol 1012, informação Lima, passando nível 2220. Bom dia, gol no 092, acione a identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, Kennedy 108. 2000 pés, pode falar de SAP, gol 1092? Afirmo, gol no 092. Obrigado. Controle de voo 092 está livre, passar 0-0 em casa. Voo 092. Bem, obrigado. bom dia, Gol 759. Gol 1759, bom dia, informação em curso da Lima, está pronto, cópia? Tira Lima, afirma, pronto para cópia. Gol 1759, autorizado para Guarulhos e a Upper Zulu 10, Taubaté. Nível 360, saída da EO, Leda Motiva, decola da 10 com primeira curva direita. Aciona 5044, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 360, nível autorizado, conforme rota do plano, Upper Zulu 10, Taubaté. Decola perfil da EO, Leda Motiva, com curva à direita. 0044 é o transponder, 1935 ao controle, Gol 759. Correto, Gol no 759, chame para a puxa, acionamento. Demora, obrigado. Gente, mas Juliette Romeu não há tráfego mais a reportar, o hotel Romogolf já procedeu para o pouso. É, desculpa, estava coordenando bilateral com o mesmo, porque eu posicionei errado. No 755, acione identificação, corrigindo, prosseguiu no 755. Aguarde confirmação com o centro, Gol no 755, autorizado voar pro de Bonfe, desça para 4 mil pés do Kennedy no 019. Pegou 8487, passou a Serra Vistor 368. Gente, óbvio, sacar 8487, corrige o Kennedy agora no 019 em Salvador. Para informação de Tiquez, é um tráfego 1 hora, 3 milhas, tem indicação no modo Charlie, é um helicóptero mantendo QS3, um Robson 44, chama a torre, Salvador em 1, 8, decimal 95. Sente ajustado no 019, sente o tráfego no 1, 8, 95, 8487. Salvador, Sacago 8487, final da 10. Nova, Absa 8487, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente aguardando, Sacago 8487.